Tudo bem, pessoal? Que joia! Bom estar com vocês aqui outra vez. Falo isso de coração. Há uma coisa que o Espírito Santo, ele é que nos dá essa condição. Porque a Bíblia diz no Espírito que nós somos todos firmados e temos amizade uns com os outros, por causa do vínculo da perfeição que é o amor. Não existe nada na face da terra como em toda a imensidão do universo que se compare ao amor. A Bíblia diz que Deus não está amor, Deus é amor. E nisto reside o amor de Deus, que Ele nos amou primeiro. Então, com base nesta fundamentação bíblica tão bonita, eu posso dizer para vocês que eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus. Se você concorda com isso, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. É um amor especial porque é o amor em Cristo Jesus. Bem, o irmão Volmir de Bastos, nosso querido pastor Pipe, Volmir de Bastos, manteve contato comigo essa semana e me mandou duas mensagens muito abençoadas de áudio, solicitando que eu estivesse aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês e também logo na sequência, ministrando a ceia do Senhor. Momento muito especial esse. Então, antes de vocês assistirem agora a um pequenino vídeo que ele dá o start para aquilo que é o cerne da reflexão bíblica de hoje, eu quero convidar você, se você quiser, ficar de joelhos, ou ficar sentado mesmo, ou se quiser ficar em pé, nós vamos orar. E vamos orar especificamente pela liderança da Gólgota. Gente escolhida, separada pelo Senhor Deus, para viver em santidade de vida e servir tanto aqui como extramuros, lá fora, em cada bairro da cidade de Curitiba. Vamos orar pelo pastor Pipe, sua esposa, filhos. Vamos orar por um pastor chamado Anderson Bru, é isso aí, pela esposa dele, pelo trabalho que ele está fazendo ali em RBS, eu gosto sempre de falar RBS, e sobretudo aquele trabalho de recuperação de pessoas que tiveram passagem ou que ainda estão muito escravizadas por alguma substância difícil de se libertar, a não ser pelo sangue de Jesus. Muitos aqui já ouviram falar da Cross, não é? Que é aquela casa de recuperação, ossos secos, que o Brunello está fazendo lá. Como o trabalho que vocês fazem aqui, rapaziada, sobretudo na vida diária de vocês, a gente tem que orar por isso. E sobretudo pela liderança da comunidade. Então nós vamos orar agora. Eu quero pedir que Maurício venha aqui à frente, pode ser, querido? Vem cá. E eu vou ficar de joelhos. Você consegue ficar de joelhos? Seu joelho está bom? Não vai deslocar? Então fica ajoelhado aqui comigo. Quem quiser, fica em pé, ajoelhado. Querido, com muita força no seu coração agora. Com muito amor. Com muita determinação. Vamos orar pela liderança da Gólgota. Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer por esse lugar, Pai. Quero colocar cada um aqui dessa comunidade aos teus pés, Senhor. Quero pedir por cada líder dessa igreja, Pai, clamar mesmo para que o Senhor esteja na mente de cada um, Senhor. Cuidando, direcionando, Pai, nos ajudando mesmo aqui nessa igreja, Pai. Clamo pela vida do Pipe, da Kátia, do Gabriel. Peço por eles, Pai, nossos líderes aqui, nossos pastores, Pai. Clamo pela vida deles, Deus, que o Senhor esteja cuidando, Senhor Deus, sabe, direcionando todas as decisões deles, Pai, e ajudando, Senhor Deus, a levar essa igreja a um lugar melhor, Pai. Nos ajude a servir, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a estar na frente, Senhor, onde o Senhor quiser, onde o Senhor precisar da gente, Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor Deus. E abençoa essa noite também, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Pode se sentar. Então vamos assistir a esse vídeo agora. Espera, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou uma pessoa religiosa. Tem essa não. Liga lá pra cima, eu tenho direito a um advogado. Princesa, você tem altos registros aqui de ganância, ódio, inveja, intolerância, corrupção, traição, vai negar? Não, eu tive meus erros, mas paguei por eles. Pagou. Comprei o cajado de Moisés pra abrir meus caminhos, tá aí? Tá. Comprei a vassoura ungida pra varrer meus pecados. Comprou. Comprei a fronha de Paulo pra dormir com o pensamento em Deus. Confere. Comprei o óleo de Maria Madalena, o anzol de Pedro, o tijolo de Salomão, o carvão da fogueira santa, o cofrinho do filho pródigo, a azeitona do Monte Calvário, o fermento do pão da Santa Ceia, a semente da casa própria, o vinho das bodas de Caná, blá blá blá. Então, blá. Então! Ô, querida. O quê? Tudo produto pirata. Não. Pois é, esse vídeo, de maneira assim tão legal, né, mostra pra gente que, às vezes, recebemos conselhos ao longo da vida que não funcionam, que não são tão bons assim. E nessa noite, por alguns minutos, eu quero falar para vocês a respeito de conselhos que funcionam. E a gente vai trabalhar juntos nessa tese, ou seja, nesse assunto principal, nessa proposta de que conselho que não funciona não é conselho, é furada. E esse vídeo mostra que aquela pessoa, na melhor das intenções, ouviu o conselho de muita gente, de muitos líderes, de muitos religiosos, talvez de muitas vertentes religiosas, e comprou até alguns objetos, e depois então houve aquela sentença final daquele carinha lá, querida, é tudo pirata. Às vezes, na nossa vida, nós ficamos um pouco deslocados quando não temos uma fundamentação mais forte, no caso, nas Escrituras Sagradas. Nosso país está passando por um momento em que há os conselhos os mais variados. Âmbito da religião, na academia, ou seja, nas universidades do nosso país. Boa parte dessas universidades está, do ponto de vista ideológico, alinhada com coisas que não têm muito a ver com aqueles conceitos prevalecentes, ou seja, permanentes da palavra de Deus. Brasil passa por um momento muito delicado. E você, enquanto gogotano, antes disso, enquanto servo do Senhor Jesus, pode dar a sua contribuição. E para que você possa fazer isso, nós vamos ver aqui em alguns momentos agora então, o que a Bíblia, a Palavra de Deus, tem a nos dizer sobre esses conselhos, essas orientações que funcionam. Vamos ver aqui no slide o texto bíblico, e eu acho que seria legal, ainda que seja a uma voz mais suave, a gente tentar ler esse texto bíblico que se encontra lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5, lembrando daquilo que Charles Haddon Spurgeon, um grande servo de Deus, falou a respeito da palavra de Deus. É a Bíblia, nada mais que a Bíblia deve ser a nossa religião. Gente, cristianismo sem Bíblia é misticismo religioso. Cristianismo sem Bíblia não é cristianismo, é misticismo religioso. Então a gente vai ler todos juntos no próximo slide, já está lá porque é um texto unificado, né? Eu sei que a gente consegue ler. Vamos tentar ler todos juntos lá, rapaziada, vamos lá. Conjuro-te. E de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda unanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres seguindo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a tornar unidos à verdade, entregando-se às árvores. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista. Cumpre carnalmente o que eu disse. Louvado seja Deus, amém? Que texto lindo esse. Sobretudo, a gente vai dar muita ênfase àquela parte final do texto que fala sobre fazer a obra que você pode e deve fazer com muito amor no coração. Então, quero propor para vocês, em alguns minutos, queridos, aquele tema ali, aquele assunto, né? O assunto, o tema, na verdade, é o nome próprio de uma reflexão bíblica, de um sermão, né? Você tem nome, todos temos um nome próprio. Isso ajuda a gente a entender com mais propriedade quais são as ênfases da palavra de Deus. Então, conselhos que funcionam. Já no próximo slide, a gente vai repensar aquilo que eu disse agora há pouco aqui. Eu me lembro que, vindo há pouco tempo do estado do Espírito Santo, eu vim de uma cidade do sul do Espírito Santo, e vim dirigindo uma caminhonete, daquelas caminhonetes mais antigonas, uma Toyota Bandeirante, cabine dupla, e me propus a sair de uma maneira tal que eu passasse no Rio de Janeiro, saindo do Espírito Santo, passando pelo Rio de Janeiro, no horário mais propício, ali naquela região meio braba da Avenida Brasil, né? Depois eu parei um instantinho e fui em direção a São Paulo, pegando depois a Dutra, e consegui chegar na cidade de São Paulo, bem de madrugada. E lá tem uma obra interessante que a maioria de vocês deve conhecer, que chama-se Rodoanel. Falei, eu vou pegar o Rodoanel, que eu quero fugir da cidade. Pegando o Rodoanel, chegando próximo a uma praça de pedágio, a pessoa falou assim para mim, não passa por aqui, porque aqui vai ser difícil, vai ser complicado, muitos carros estão sendo roubados. Então, vai por outro caminho. Eu aceitei o conselho. Só que, fazendo um outro caminho mais adiante, um guarda me para e fala, você não pode fazer esse caminho. Então, aquele conselho que me foi dado não funcionou. E conselho que não funciona é furada. Eu queria partilhar alguns conselhos da palavra de Deus, queridos, com base nesse texto da Bíblia com vocês nesta noite. E o primeiro deles está lá assim, tenha uma vida de oração para que o reino de Deus se manifeste em nosso país. Gente, que coisa preciosa. Quando a gente vê Paulo escrevendo essa carta a Timóteo, é uma carta muito forte do ponto de vista de orientações práticas, de conselhos mesmo, conselhos que funcionam. E ele então começa dizendo que é necessário que Timóteo fosse um servo de Deus de tal maneira que ele cumprisse aqueles conselhos. Diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação do seu reino. Conjuro-te. Essa palavra é muito interessante, porque ela tem a ideia de um conselho com ênfase. Um conselho que se a gente tiver o temor de Deus, ou a gente aceita a segunda alternativa, ou a gente aceita. Porque é bíblico. Porque é da palavra do Senhor. Vai fazer bem ao seu coração. Vai dar musculatura espiritual à sua vida cristã. E você vai sentir mais prazer, muito mais alegria por estar cumprindo com a vontade de Deus. E há muita coisa que aconteceu na vida de Paulo, particularmente de Timóteo, que estava lastreada justamente ali, ó, na oração, queridos. Obviamente que a gente fala determinadas coisas e nem sempre as pessoas vão ouvir a gente, não vão. Podem resmungar, podem até mesmo chacotear, mas a palavra de Deus nos orienta que quando nós oramos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Exemplo maior de oração, o Senhor Jesus Cristo, sempre ele separava um tempo na sua vida para estar em oração. Quando ele diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse pastor norte-americano, Rick Warren, ele falou uma coisa muito interessante. As pessoas não têm defesa contra as nossas orações. Obviamente que elas não são nossas em termos de uma propriedade particular nossa, porque nós as fazemos. Mas as fazemos na virtude do Espírito Santo que empodera as nossas orações. Fazemos em nome de Jesus Cristo e tem um endereçamento correto. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, gente, o que mais a gente precisa? Pode ser que algumas pessoas queiram amordaçar a nossa boca para não falar do Evangelho, mas quando o joelho dobra no chão e a gente ora, eles não podem fazer nada. Porque é Deus que está agindo lá nos lugares celestiais. Muito precioso isso. Se é um conselho e esse conselho funciona, eu queria motivar cada irmão e irmã que está aqui nesta noite. Eu louvo ao nome do Senhor Jesus Cristo pela vida de cada uma e cada um de vocês. Eu louvo o nome de Cristo. Mas, meus amados, se nós demandamos, suponhamos aí, uma hora, duas horas, mais, menos, por semana a oração, vamos firmar um pacto de compromisso hoje com Cristo. Eu quero orar muito mais. Eu quero orar todos os dias. Eu quero ter comunhão mais íntima com o Senhor. Se necessário for, meu Deus, toque em meu coração. Ainda que episodicamente ou periodicamente, eu quero declarar jejum diante do Senhor. E dedicar aquele tempo à oração para que Deus possa operar maravilhas aqui no meio do seu povo. Quando o povo de Israel estava para ir a uma batalha, está lá no livro de Deuteronômio, Deus diz assim, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Pedro se apropria deste texto e lá na sua carta ele escreve o seguinte, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Santidade de vida, queridos, tem muito mais a ver com ação do que com simples contemplação. Na via da mera religiosidade, as pessoas pensam em contemplação. Mas na via da ética cristã, da espiritualidade, da comunhão com Deus, santidade quer dizer ação, agindo todos os dias. Na oração, na comunicação do Evangelho, num bom conselho que você pode dar para alguém, ou simplesmente abraçar aquela pessoa e dizer, o Senhor Jesus te ama, muda o curso da sua vida, deixe isso de lado, comece a viver de uma forma diferente, porque Deus te ama. Então, queridos, é muito importante nós vermos que esse conselho deve ser incorporado por nós. Em segundo lugar, a palavra de Deus deve ocupar cada compartimento da sua mente. Está muito claro lá nos versículos 2 e 3 que o apóstolo Paulo fala aqui, muito claramente. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta em toda longanimidade e doutrina. Essa palavra é muito importante, doutrina. Não doutrina como regrinhas que aprisionem a sua vida. Doutrina quer dizer aquele conjunto de ensinamentos na palavra de Deus que apontam para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Na verdade, todos nós carecemos de uma orientação doutrinária bíblica, porque essa doutrina há de nos dizer, faça desse jeito, mas evite aquele outro jeito. Se alguém vier pregar para você que a salvação é em Cristo, mas que tem alguma outra coisa que pode ajudar também Jesus, saia dessa furada, porque esse conselho não é bom. É Jesus Cristo e tão somente Ele. Isso faz parte da doutrina. Interessante olhar ainda nesse texto da palavra de Deus que é preciso cada vez mais, meus amados irmãos em Cristo, exortarmos aos outros em longanimidade. Exortação não é passar um carão. Não é que você é bom e o outro, por definição, é ruim. Que você é mais santo e o outro seja menos santo. Não. É que naquele momento em que você está vivendo, se você precisa de uma palavra amiga de exortação, acate com amor a exortação do seu irmão, porque ele quer ver você sempre no caminho do Senhor, sempre caminhando com Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Mas em terceiro lugar, eu gostaria ainda de partilhar com vocês, dê ouvidos à verdade da palavra de Deus. Particularmente o versículo de número 4. E a expressão máxima da verdade na Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Todos vocês conhecem aquele texto clássico de João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, ninguém senão por mim. Cristianismo é a única religião na face da terra em que a verdade não é apenas um conjunto de ensinamentos. No cristianismo, verdade constitui-se em pessoa, a pessoa de Cristo. Então, para nós é muito importante que a verdade se corporifica em uma pessoa. Não é apenas uma filosofia que, por mais encantadora que seja, por mais convincente que seja, por mais rigor lógico que possa ter, para nós, queridos, verdade é muito mais do que conceito. É pessoa, é gente, é Cristo Jesus. Faz sentido? Que bacana. Se faz sentido, aceite esse conselho porque ele funciona, não é furada. Mas interessante que dentro desse próprio item, algumas coisas que nós podemos considerar em termos de conselhos que funcionam. Já no próximo slide. Cumpra o seu papel de evangelista conforme o versículo de número 5. Evangelista é aquele que se apropria da mensagem do evangelho e por via de consequência do restante da palavra de Deus, para comunicar a salvação em Cristo Jesus. Evangelho, boa notícia, boa nova. Mas quem é que deve pregar o Evangelho de Jesus Cristo aqui dentro, nesse local agora? Quem? Paulo Bodão? Sim. Pastor Pipe? Sim. A rapaziada que levou um som irado aqui da hora, gente, que coisa linda, viu? Um som irado, muito bom. Estava prestando ali atenção na guitarra solo, que coisa linda. Pega na veia, viu? Percussão, baterista. Gente, tudo isso é extremamente importante até para dar o tom ou a identidade dos golgotanos. Presta atenção agora, olha aqui para mim. Olha para mim. Eu sou feio, mas olha para mim. Gostou? Nada é mais importante para a comunidade Gólgota que cada uma de vocês, irmãs, cada um de vocês, irmãos, façam aquilo ali, ó. pregue o Evangelho. Amanhã, segunda-feira, dia de trampo, de trabalho, sem problema. Deus vai dar, na virtude do Espírito Santo, oportunidade para você falar do Evangelho de Jesus Cristo a quem quer que seja. Quando eu estava caminhando para cá, passando por uma das avenidas de Curitiba, Getúlio Vargas, de repente, assim, à direita, nós íamos de carro, tinha lá um corpo estendido no chão, um aglomerado de um ajuntamento de pessoas, e um senhor que se inclinou sobre aquele corpo e tentando fazer respiração boca a boca naquele rapaz que estava ali, deitado, provavelmente com uma parada cardíaca, alguma coisa semelhante, e logo bateu aqui na minha cabeça, meu Deus, será que esse camarada ouviu falar do Evangelho alguma vez? Será que se ele partir desta vida, ele vai partir conhecendo Jesus como Salvador, sim ou não? E me bateu dentro do coração o desejo de parar ali, verificar o que estava acontecendo. Minhas amadas irmãs e irmãos, nós temos que fazer a obra de um evangelista. Quando Paulo falou isso para Timóteo, ele sabia por quê. E não há igreja ou comunidade que seja mais abençoada, que vive naquele fervor, naquele amor, naquela alegria do Espírito Santo de Deus, quando cada componente daquela comunidade diz assim, eu entendi esse recado, eu entendi esse conselho, ele não é furada não, ele funciona. Eu quero falar do amor de Jesus Cristo. Uma coisa que é muito legal, absolutamente nada contra os diversos aplicativos que a gente pode baixar lá no nosso celular. Lindo, faça isso sempre. E você ter versões eletrônicas da Bíblia. Mas, gente, mais por conta de testemunho, de visualização, é muito legal você ter sempre em mãos uma versão da Bíblia. Não tanto porque você vai ler aquela versão física. Olha aqui, tem uma versão linda aqui, ó. Tá? Linda mais por causa de ser uma Bíblia de estudo. Mas se você tem uma Bíblia em mãos, às vezes no ônibus, em qualquer outro lugar, há pessoas que serão tocadas pelo Espírito de Deus e vão logo aquela pergunta clássica, você é crente? Ah, você vai dizer, sou crente. De repente ela vai falar, o que esse livro fala? Olha, se você quiser, vamos tomar um cafezinho aí, vamos parar um pouco, vamos conversar sobre esse livro. Nós precisamos voltar a certas práticas muito legais. Olha que bacana. Outra versão bíblica. Voltar a algumas práticas muito legais, pessoal. De sempre termos lá na nossa mochila uma versão física da palavra de Deus, porque isso predispõe pessoas. Tá? Sobretudo quando você vem para essa comunhão aqui, é muito legal ter em mãos a palavra de Deus. Seguindo, por que a gente deve pregar o Evangelho? É verdade, se Jesus fez tudo por nós, nós temos que fazer o que nós podemos, o nosso melhor, o nosso máximo para com Jesus. E o que é melhor fazer para Jesus? Adorar? Sim. Ter comunhão com os irmãos? Excelente. Vir aqui à frente e entregar o dízimo ao Senhor. Olha, quem for falar de dízimo na próxima vez, não se constranja, é bíblico. Quem é fiel na entrega de dízimos e ofertas, porque não para só no dízimo, é gente abençoada, um coração aberto para Jesus. Então, além de nós sermos fiéis na entrega de dízimos, de ofertas, de contribuições para a Gólgota, quem sabe um dia vocês vão ter aqui um espaço físico próprio de vocês, sem precisar de pagar mais aluguel, por causa da fidelidade do povo de Deus. Mas além de todas essas coisas, a gente tem que pregar o Evangelho de Cristo. É a melhor forma de você honrar o nome de Cristo, é fazer a obra de um evangelista. Seguindo. Interessante, nós entendemos que devemos ser pessoas sóbrias em tudo que nós fizemos. É o que o texto bíblico está falando aqui, ser sóbrio. Sobriedade é manter o equilíbrio, manter a lucidez em momento de muita confusão, de tempestade emocional, manter a lucidez, porque o Espírito de Deus nos dá essa condição. É lindo isso, gente. É claro que há momentos que todo mundo chuta o pau da barraca, né? Tá tão feia a coisa que não dá para manter sempre aquele equilíbrio, somos humanos. Mas mantenha a lucidez. Você quer manter a lucidez? Leia a palavra de Deus um dia sim, outro também. Ela nos dá essa condição maravilhosa. Mas ainda nesse texto final, há uma outra coisa que eu quero partilhar com vocês. Em segundo lugar, não é fácil passar por aflição. Mas aqui diz, sofre as aflições. E a aflição tem um papel didático, ou seja, de ensino, para robustecer a nossa convicção em Cristo. Se a Bíblia diz, Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia, na aflição, na tribulação, creia nisso, 90% e 10%. Porque Deus vai te ajudar a vencer todos os momentos de luta, dificuldade, com que você está assim meio down, né? Meio para baixo, meio triste. Fica firme, cara. Fica firme, força. Deus não te abandona. Bem, seguindo um pouco mais. Seja um ganhador de almas como um evangelista. E com essas considerações, eu estarei encerrando essa reflexão. Conselhos que funcionam. Relembrando. Conselho que não funciona não é conselho, é o quê? Furado. Mas saiamos das furadas que o diabo quer envolver a gente. Uma das furadas é, deixa que o Alex, deixa que o Pipe, deixa que o Brunello lá em Rio Branco do Sul, deixa essa turma aí prega o evangelho, a gente fica aqui de boa, tô de boa. Não, gente. É privilégio, é alegria, é prazer profundo. Você fazer o que esses irmãos e irmãs estão fazendo. Seja na melhor acepção da palavra um evangelista. Pregue o evangelho de Jesus Cristo. Para encerrar. Conta-se que certa vez, aquele grande evangelista norte-americano, Dwight L. Moody, tinha pregado o evangelho. Na praça havia um ajuntamento e muita gente se rendeu aos pés da cruz de Cristo naquela noite. E Moody achou que deveria voltar para casa caminhando. E começou a caminhar pelas ruas da cidade até chegar à sua casa. Mas quando ele passa por uma das ruas, já altas horas, ele vê uma jovem caminhando naquela rua meio que deserta. E ele disse, moça, eu quero falar um pouquinho com você, espera um pouquinho aí, eu quero falar com você. E ela, com medo, altas horas da noite, ela apressou o passo e começou a andar muito rápido, e ele foi atrás dela. E ela virou uma esquina e entrou numa outra rua, ele foi atrás dela. Ela começou a correr, até chegar à sua casa, ele foi correndo atrás dela. Ela subiu os lances de escada da casa dela, abriu a porta de casa, entrou, foi até o seu quarto, já toda trêmula de medo, ele correu atrás. Entrou no quarto, a moça se escondeu embaixo da cama, ele levantou assim a colcha da cama e disse, moça, eu só quero dizer para você que Jesus te ama. Eu não posso deixar de falar do amor de Cristo antes de ir embora para casa, porque Deus tocou o meu coração e começou a pregar o evangelho para ela. Os pais ali à porta não sabiam o que fazer, que ficaram, o que está acontecendo aqui nesse espaço? E eles ouviram o evangelho, resultado, aquela família toda naquela noite rendeu seus pés à cruz de Cristo. Não faça isso, que não vai dar certo com você. É coisa do Moody, mas só para vocês terem a ideia de que como Deus toca no coração de cada um para termos essa paixão, gente, esse amor pelas almas perdidas. fale do amor de Cristo. Seja um evangelista. Cumpra com a sua tarefa, a sua missão de um evangelista. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida. Conselhos que funcionam. Porque conselho que não funciona... Ok. E o que eu disse não é furada, é verdade. Tá bom? Ó, a gente vai celebrar a ceia, mas você é brasileiro. Isso que a gente vai ver agora introduz a ceia do Senhor. Um momento peculiar na Catedral Presbiteriana da cidade de São Paulo, bem no centrão de São Paulo. O que é que gogotanos, outros evangélicos, têm que fazer por essa nação chamada Brasil? Vamos assistir. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Vale de Ossos Secos é a paisagem da política brasileira na atualidade, território dominado por legiões de mortos-vivos instalados nos centros de poder do país. São cadáveres insepultos da política que continuam a circular impunes graças ao salvo-conduto do foro privilegiado, às malas de dinheiro e às relações corporativas nefastas com os tribunais. Assim, a caminhada democrática das últimas décadas indica que são urgentes as seguintes mudanças nas regras da política brasileira. Fim do foro privilegiado. Fim das reeleições sem limites para o legislativo. Fim das emendas legislativas no orçamento da União. Criação do voto distrital. Racionalização do tamanho, da proporcionalidade e dos custos da representação política na esfera da União, dos estados e dos municípios. Redução da influência do dinheiro no financiamento das campanhas eleitorais, criando condições mais competitivas entre os candidatos e os partidos. Aprimoramento dos mecanismos de nomeação e aprovação para os tribunais, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais de Contas de União, estados e municípios. A primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, conhecida como Catedral Evangélica de São Paulo, estabelecida nesta cidade desde 1865, conclama mulheres e homens de boa vontade para, a partir de hoje, nesse movimento, somarem forças em favor da reforma política de verdade para o Brasil, para o nosso país, para a nossa amada nação, tendo essa reforma como horizonte de esperança, o abraço fraterno entre a graça e a verdade, e sobretudo o beijo entre a justiça e a paz. Soli Deo Gloria.